Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. A história do povo brasileiro é uma história de lutas e vitórias. Pela independência, pela liberdade, pela república. Vencemos muitas batalhas. Agora, nossa luta é para conquistar os ideais republicanos de justiça social e igualdade. Para que o Brasil se desenvolva como uma grande nação para todos os brasileiros. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento. 8 horas e 30 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura AM de São Paulo, com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. E também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081, telefone que eu repetirei antes do término do nosso programa, e vou ficar na torcida para que você participe do nosso programa, assim como José Moreira de Souza, do bairro de Santo Amaro, que ligou para a gente no 2182-3081 e pediu aqui o primeiro sucesso de Francisco Alves, Malandrinha. Vamos ouvir. Cor de prata no alto da montanha verdejante, a lira do cantor em serenata reclama na janela sua amante, ao som da melodia apaixonada das cordas do sonoro violão. Confesso ser esteiro a sua amada, o que dentro lhe dita o coração. Oh, linda imagem de mulher que me seduz, ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Acorda, minha bela namorada. A lua nos convida a passear. Seus raios iluminam toda a estrada por onde nós havemos de passar. A rua está deserta, oh bem querida. Ouvir bem junto a mim o som do pinho. E quando a madrugada já surgirá, os pombos voltarão para seus ninhos. Oh, linda imagem de mulher que me serou. Ai, se eu pudesse, tu estarias no altar. És a rainha dos meus sonhos, és a luz. És malandrinha, não precisas trabalhar. Nós ouvimos o pedido do José Moreira de Souza, do bairro de Santo Amaro, Francisco Alves, cantor, e Freire Júnior, Malandrinho. Eu disse que foi o primeiro sucesso, foi um dos primeiros sucessos de Francisco Alves. Agora a gente vai ouvir o pedido do Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá, que pediu com Castro Barbosa, Se Amélia Perdoasse. Depois tem o pedido do Rubens Reinaldo, do bairro do Cambuci. Para o Rubens Reinaldo, do bairro do Cambuci, Mário Reis vai cantar Quando o Samba Acabou. me deixou tanta saudade assim. Quem sabe se algum dia de voltar pra mim. Eu sei é que passei um carnaval cruel. O meu coração é uma esponja de fel. O mundo para mim tem sido um professor. Sofrendo aqui se aprende a sorrir da dor. Se Amélia resolver me perdoar, então será bem feliz o meu coração. A vida tem surpresas que o destino traz. E Amélia sabe bem que eu sou um bom rapaz. E Cristo perdoou o beijo que Judas me deu. Quem quer o seu perdão? Hoje sou eu. Para mim tem sido um professor. Sofrendo é que se aprende a sorrir da dor. Se Amélia resolver me perdoar, então será bem feliz o meu coração. A vida tem surpresas que o destino traz. E Amélia sabe bem que eu sou um bom rapaz. E Cristo perdoou lhe deu. Quem quer o seu perdão? Hoje sou eu, Amélia, vem cá. Broxa de alta linha, que nos olhos tem seu não sei quê. Numa linda madrugada, ao voltar da madrugada, pra dois malandros olhou a sorrir. Ela foi-se embora e os dois ficaram. Dias depois se encontraram pra conversar e discutir. Lá no morro, uma luz somente ardia. Era a lua que tudo assistia. Mas quando acabava o samba, se escondia. Na segunda madrugada, disputando a namorada, foram os dois improvisar. Sempre um perde e outro ganha. Um dos dois parou de festejar. E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada, ficando horas em meditação. Quando o sol raiou, foi encontrado na ribanceira, estirado com um punhal. Lá no morro, uma luz somente havia. Era o sol quando o samba acabou. De noite não houve lua, ninguém cantou. para o Rubens Reinaldo do bairro do Cambuci, Mário Reis cantou de Noel Rosa, Quando o Samba Acabou. E para o Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá, Castro Barbosa cantou de Gomes Filho e Juraci Araújo, Se a Média Perdoasse. Daqui a pouquinho eu vou passar o telefone e vou ficar na torcida para que você também, além de já nos dar a alegria de estar nos ouvindo, vai nos dar uma alegria maior ainda participando do nosso programa, eu podendo aqui falar o seu nome, falar o nome do seu bairro, falar aqui o nome da sua cidade, falar aqui o nome do seu estado, tocar uma das suas músicas favoritas. Então, daqui a pouquinho, logo após este bloco, que são mais dois pedidos, eu vou estar passando o telefone e vou ficar torcendo para que você faça como os nossos amigos de hoje, outros tantos já participaram do nosso gramofone, fazendo o seu pedido musical, tá bom? A gente vai ouvir agora o pedido do Vicente Paiva, que mora no Jardim Imperador. Ele pediu com Francisco Alves, Cadeira Vazia. Depois tem o pedido do Paulo Marques, que mora na cidade de São José dos Campos, que pediu com Vicente Celestino, Rasguei o Teu Retrato. De viver na rua, que teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partiste, passei tantas horas tristes, e nem devo lembrar esse dia. Mas de uma coisa podes ter certeza, que o teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta, procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que sou teu paizinho, que tanto tempo aqui fiquei sozinho, a esperar por um carinho teu. Muito diferente, vou te falar de todo o coração. Não te darei carinho nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Não te darei carinho nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Em juramento, entre o véu do esquecimento, o meu nome é uma visão. Tu te veste em piedade de sorrir desta saudade que me mata o coração. Se um retrato tu me deste, foi zombando tu disseste o amor que te ofertei. E eu em lágrimas despeito, quantas vezes junto ao peito o teu retrato conservei. Eu sei braço, ajoelhado aos pés de outra mulher. Eu que tanto te queria, eu que tive a covardia de chorar esse amargor. Trago aqui despedaçado o teu retrato forjado. Hoje está o meu amor. As sentenças são extremas, passam mesmo aos meus poemas, rasgo os versos que te fiz. Não te comova o meu pranto, pois quem te amo tanto, tanto, foi um doido infeliz. Nós ouvimos o pedido do Paulo Marques, que mora na cidade de São José dos Campos. O Paulo Marques pediu, com Vicente Celestino, a composição de Cândido das Neves, Rasguei o Teu Retrato. E para o Vicente Paiva, do Jardim Imperador, Francisco Alves cantou de Lupicínio Rodrigues, Cadeira Vazia. São 8:46, como eu havia prometido. Antes de prosseguirmos com o nosso programa, vou passar o telefone e vou ficar aqui na esperança da sua ligação, como fez o Paulo Marques, lá da cidade de São José dos Campos, o José Moreira de Souza, do bairro de Santo Amaro, Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá, o Rubens Reinaldo, do bairro do Cambuci, o Vicente Paiva, do Jardim Imperador, e tantos outros amigos que já participaram de outros programas anteriores. Eu gostaria que você também participasse. Se você já participou, continue participando. É sempre uma alegria. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. É um número só de telefone, mas são várias linhas, para você ter uma ideia. Se 10 pessoas ligarem no mesmo instante que você ligar para a gente aqui, todas as 10 serão atendidas. É assim, uma linha atendida, outra ligação cai na linha que está vazia, a outra ligação cai na outra, entendeu? E assim por diante, são muitas linhas. Então ligue para a gente sem medo. Ó, você vai perder um tempinho pequenininho aí da sua vida e vai dar uma alegria enorme para todos nós aqui da produção do Gramofone. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Você disca no 2182-3081, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, pede uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. E aí a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Antes de encerrar o programa, eu falarei de novo sobre este número e vou ficar na torcida pela sua participação. Vamos prosseguindo com o nosso programa. Gramofone pela Cultura AM. O Gramofone tem agora Anjos do Inferno, Aracide Almeida e Ciro Monteiro. Andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando. deixa de par dessa coisa de dengosa. Anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa. Que o pessoal tá cansado de esperar. Rosa, morena, aonde vai, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça pronta. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando. Esperando pra viver. Deixa de parte essa coisa de dengosa. Anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. E o pessoal tá cansado de esperar. E o pessoal tá cansado de esperar. Tic-tac, tic-tac no meu coração. Ele é moço que nem pra deve amar umas tintas. É rapaz pra chuchu. Esse lindo moreno de mim fica zombando. Quando me vê chorando, eu acabo tomando veneno. Moreno que passa na rua, vem de frente ao meu portão. Sabe que eu sinto certo tic-tac. Quando eu morrer, quero um braço de fora pra tocar o meu pandeiro. O meu pandeiro cravejado de marfim. Quando eu morrer, requer um braço de fora pra tocar o meu pandeiro. Em homenagem às morenas que gostam de mim. Ao chegar lá no céu, serei bem recebido. Sempre fui bom sujeito neste mundo e no outro serei bem acolhido. Falarei com São Pedro, que é meu santo de fé. Vou fazer serenata com o velho Noel e o Nazaré. Quando eu morrer, quando eu morrer, quando eu morrer, quero um braço de fora pra tocar o meu pandeiro. O meu pandeiro travejado de marfim. Quando eu morrer, quero um braço de fora pra tocar o meu pandeiro. Em homenagem às morenas que gostam de mim. De fora pra tocar o meu pandeiro travejado de marfim. Quando eu morrer, quero um braço de fora pra tocar o meu pandeiro. Em homenagem às morenas que gostam de mim. Ao chegar lá no céu, serei bem recebido. Sempre fui bom sujeito neste mundo e no outro serei bem acolhido. Falarei com São Pedro, que é meu santo de fé. Vou fazer serenata com o velho Noel e o Nazaré. No gramofone pela Cultura M, Cino Monteiro cantou de Luiz Gonzaga e Ani Monteiro, Meu Pandeiro. Aracide Almeida de Roberto Martins e Valdemar Silva, Tic Tac. E Anjos do Inferno de Dorival Caymmi, Rosa Morena. A seguir, Noel Rosa e depois Silvio Caldas. Eu de nervoso estou torcificando o gado. Não só posso com agro crueldade da saudade. E de mal maldade me vivo sem a paz. Tentei bebê-la deste mumuribundo e que já virou vagabundo. Só porque sou sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Não só posso com acro crueldade da saudade. Que mal maldade vivo sem afago. Se o teu coração me entregasse e depois pôs de mim tu só tomamaste. Tua falsificidade é profunda. Tu vais ficar corcunda. Thank you. gastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que lhes falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserer. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro era criança, tirava samba, canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. E você canta e eu entoo. Ai, meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, uma navalha que eu tenho no meu bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Bora embora, bora embora. Nós ouvimos Silvio Caldas cantando de Wilson Batista, Lenço no Pescoço, Léo Rosa dele, Gago Apaixonado. E encerramos assim o nosso gramofone de hoje, que volta amanhã às 8 horas da noite. Para você que não anotou o telefone, não memorizou o nosso telefone, irei repeti-lo com muito prazer e vou ficar aqui na torcida pela sua participação. O telefone é o 21-823081. 21-823081. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, e a gente vai ficar muito feliz pela sua participação no nosso programa. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela companhia. Não vão embora, já já tem musicalidade com as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. Rapidinho, a gente volta já.